explosão estabilizada? Está estabilizado, senhor. Está interceptando no momento a rampa. Sete visão campo. Afio. Completa o final, eu checo o trem, chama a torre 198 e São Bia. 86, até daqui a pouco, obrigado. Boa. Torre Web 5728, bom dia. W5728, bom dia, continua a aproximação, cheque trem de pouso, aguarde pista livre. Baixo travado, aguardamos livre pouso, Web. Tu, 3198, no solo 08, livre pista pela direita, chama o solo 1219. Direita 219. Tipo 728, vento 1,60 graus, 089, autorizado por pistão 0, que negar no 017. Livre posto pistão 0, zero, LG5728. 3198, táxi de alta, reporta antes da Juliette, inicialmente é o 02 do Pachão. Delta antes da Juliette. Tango Lima, Kilo Bravo, controle. Lima, Kilo Bravo, de Feira para Salvador 055. Confirme radial distância Salvador. Positivo, está autorizado a subida 055 e aciona o transponder 0224, 0224 Lima, Kilo Bravo. 5728 no solo 10, livre pista pela direita, chama o solo 1219. Livrando direito, solo 209, obrigado. Ingressa Juliette, portão 02. Paulo Salvador, bom dia, web 5728, livrou, 5728, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 5728. Pushback acionamento no 8. 1260, autorizado pushback no 8, chama pro táxi. Chamando pro táxi, 1260. Meia zero na escuta do solo? A escuta. Coordene com a equipe de solo de modo efetuário pushback, deixando o portão 09 livre, ok? Ok, vai deixar o 09 livre no 260. Mantenha a posição da Cidade Juliette. Tá mantendo a Cidade Juliette, 5728. Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, 5728. Corte, frequência livre. Juliético 09, está prosseguindo, 5728. O 1738 receptou. O 738 positivo, completa final, checa o trem, chama a torre, 1-1-8, decimal meia, bom pouso. 18, bem, obrigado, Diego, 1738. Salvador, bom dia, 1738, 2 milhas do Ibiacara, vai estar lá. 1738, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento no 50 graus, 099, Crengal no 017. Ok, atualizado, pulso 097, gol 193. Paulo, gol no 2, 160, após a passagem da Webjet, agora estamos prontos para o táxi. 156 a bordo, 3 horas e 5, até na Fortaleza. Já avisou com a rotatória. A gente desce para 1510, altitude de tráfego, Juliette Vitor Charlie. Mano 1500, na programa rotatória, Juliette Vitor Charlie. Alfa, Ponte Espera, Torre 18, bem, obrigado e um bom dia. Salvador, bom dia, Papá Romeu, Papá Vitorim, de frente ao aeroporto, para o acionamento. Papá Romeu, Papá Vitorim, de livre sonar, reportagem. Livre sonar, reportagem, Papá Vitorim. Juliette Vitor Charlie, agora Torre 198, esse Palmeiras, bom pouso. Torre 186, muito obrigado, senhor. Excelente semana. Igualmente. Obrigado. Boa tarde, Papa Romeu, Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, possível. A 4 milhas e meia para a rotatória, já avisou com a pista. Juliette Vitor Charlie, com aproximação, reposta na curta final do 17. Reporta lá na curta para o 17, Juliette Vitor Charlie. Eu vou tirar para fora da rota fora, pelo Brão. No momento é 1-0-1-7. 1-0-7, pelo Brão. Toyo, muito bom dia, gol no 2-6-0, próximo de espera da 1-0, pronto? Gol 2-6-0, ali mantém pistão 0. Ali mantém 1-0, 2-6-0. 738 no sala de 2-0, livre pistola direita, chama sala 1-2-1-9. Direito 2-1-9, 738. Salvador, vou 1-7-3-2, bom dia, Salvador. 1-7-3-8, Alfa, antes da Juliette, 1-7-3-8. Alfa, antes da Juliette, 1-7-3-8. Decolagem da 1-0, gol 1-6, ou melhor, 1-2-6-0. Paulo, Web 5728? 728, prossiga. É, você poderia confirmar, para Recife, qual seria a saída, senhor? Confirme, 5728. Confirmo, para Recife, saindo de Salvador, saída seria Pucca ou Conde? Provável Pucca, dependendo do nível. Provável Pucca, Aracaju. Muito obrigado. Rogon 12. 1260, decolado aos 21, chame controle 208. 208, obrigado, amigo. Salvador, 1260, decola. Vou um pouco antes à esquerda, devido a informações aqui. Positivo, 1260, está livre. Sobe o nível 390, o contato radar já está estabelecido. Sai da Pucca. Pucca, 390, o gol 1260. 1738, ingressa Juliette, portão 03. 17 para 03, 73. Lá no minutinho 4207, já vou autorizar o seu pushback. No 738, agilize o táxi até a posição, até o portão 3, para autorizar o pushback do, da aeronave no portão 1. Sete, agilizando. No 45, a está livre em frequência. Torre Papa Romeu, Papa Vitorino, acionado em frente à Aerostar. Temos 5 pessoas a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, fechando João Pessoa. Estamos com informações do táxi. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, atente para uma aeronave ingressando agora no pátio 5. Após avistado com a mesma, autorizado o táxi, após para ingresso pista no 7. Afirmativo, estamos visual com a aeronave ingressando aqui no pátio e reportaremos para cruzamento da 17. Estamos confirmando, vamos já colocar a carteira 190. Ciente. Meu Papa Vitor Índia para cruzamento 1735. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, autorizado cruzamento da 1735 via táxi Quebec, Mike, na Lima, chame controle frequência. Na Lima, chame solo 219. Afirmativo, livre cruzamento 1735 via Quebec, Mike, Lima, na Lima, chama solo Salvador 219, Papa Vitor Índia. Um minuto, cópia. Bom dia, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, continua a aproximação, resposta curta final da pista no 7, fez pouso checado. confirmando Salvador, Serra Índia, Romeu Índia. Ingresso no pátio 1. Confirmando a aeronave que chamou o solo. Papá Romeu, Papá Vitor Índia na Lima, para ingresso no pátio 1. Ciente, vai taxiar até através do portão meia dúzia e vai aguardar para prosseguir o táxi até a ponte espera da piscina 0. Ciente, até através do portão meia dúzia e aguarda a autorização para prosseguir. Papá Vitor Índia. Só com 260, controle, desculpa. Positivo, resiste agora 12545, secundário 2685. 2545, 2085, obrigado e bom dia. Boa. Minuto pra copa. Quilo Quebec Serra deseja o toque remetido em Veracruz, confirmando? Gente. O Quilo Quebec Serra vai a qual altitude? Então, o Quilo Quebec Serra. Autorizado Salvador Serra Índia Romeu Índia, rota direta, via corredor Axé, decola da 17 com curva à esquerda, com curva à direita, decola da 17 com curva à direeita, acionando 5161, controle em 120.8. Gente, 0123. Confirmando quantas milhas se afasta o Quilo Quebec Serra? Milhas, então não vai ser possível acionar o padrão, o Quilo Quebec Serra. Confirmando, qual foi o transponder que eu lhe paguei ainda há pouco? Então, para qual? Quilo Quebec Serra. Índia Alfa no ponto espera chama tu em 118 decimal 612, que o Kenegão na 017. Índia Alfa no ponto espera chama 118 na 017, Kenegão. Através do portão 612, pronto para início, continuação do táxi, Papá Vitor Índia. Continua o táxi, segue como número 2 após o Embraer 190 da Azul. No posto espera Índia Alfa, chama Torre 198, decimal 62, QNH 0017. QNH 0017, como número 2 após a Azul. No posto espera da 10, chama Torre 118, 612, Papá Romeu, Papá Vitor Índia. Dá motorizado, ingresso, pátio 5, reporte livre da pista. Tia, estação da frequência livre, Patango, Lima, que é aquilo. Azul 4207, autorizado além de decolar pista 10, vento 170 graus, 10 nós. Além de decolar cabeceira 10, 4207. Salvador, muito bom dia, Lima Papaquilo. Bom dia, Lima Papaquilo, contato atrasado estabelecido, mantendo nível de voo 160, confirme intenção de pouso, 17-10. Seja possível um voo de cheque, solicitação aqui do cercador, tá solicitando um vetor para sinal da 10 aí, ele é da 10, um vetor. 7, o Lima Papaquilo, dá presente, curva direita na proa 255, proa 255, está limitado pela pelo QDR 345 de Simbra. 345 de Simbra, direita 0255. Torre, bom dia, Papa Romeu, Papa Vitor Índia no ponto de espera da cabeceira 104. Papá Vitor Índia, mantém o ponto de espera dando zero. Mantém o ponto de espera dando zero, Papá Vitor Índia. Rodrigo, no 737. Aguarde um minuto, número 2 para a cota. Pelo Quebec C, autorizado Salvador, C, Índia, Romeu, Índia. O número 10, via corredor Axé, decola dando 7, curva à direita. Transponder padrão 0123, controle 120, decimal 8. Confirmando o pátio onde se encontra. Zero. A linha mantém, cabeceira no zero, compacto 30. Já tem o PLB autonomia? Táxi Torre 1 no 8.62. No 777, ponto cópia. Ponto cópia, 1777. Autorizado Salvador, Porto Seguro, via pelo ISC 50, após BDEV, após rota direta, restante conforme a órbita do plano. O nível 340, realiza o perfil da saída da El, Leda, após Leda direto Porto Seguro, decola da pista na zero, curva à direita, acena 5163, controle 120, decimal 8. Bom dia, 207, contato na decolagem, saída 360, saída da El. Pronto, azul 407. Cotejamento correto, confirmando a posição? Posição 03. 03? Afirma. Gente, chama ponto no 03 para o pushback acionamento. Chamarei. A descida ao Lima Papatelo. 099. Autorizado, decolagem, pode confirmar o vento? 170 graus, 099. Iniciando, Papai Turinho, obrigado.